está aberta pra quem quer entrar, em busca de felicidade que lá na vaidade não pôde encontrar. Se levantares agora, num relance os olhos teus, lerás o convite que diz: ó, vem ser feliz na casa de Deus. Da casa de Deus há um aviso ao viajor: oh, não fiques mais ao relento, porque aqui dentro te espera o Senhor. Se levantares agora, num relance os olhos teus, lerás o convite que diz: oh, vem ser feliz na casa de Deus. A porta da casa de Deus, Cristo Jesus te espera também, para que possas segui-lo ao solar tranquilo de Jerusalém. Se levantares agora, num relance os olhos teus, lerás o convite que diz: ó, vem ser feliz na casa de Deus.